Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson, mais conhecido como Brunello, meu sobrenome. Estamos à frente da comunidade Golgotha lá em Rio Branco do Sul, onde em breve teremos uma casa de recuperação chamada Ossos Secos. Isso é nós todos, amém? É isso aí, glória a Deus. Por gentileza, abra comigo sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Quero dar continuidade ao pensamento de domingo passado. Porém, Hebreus 4, versículo 12, a palavra nos ensina que, você não precisa abrir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E isso só é possível você declarar um amém. Só é possível você dizer sim, a partir do momento que você, de fato, vivenciar a palavra. Então, conhecer a palavra, creio eu que muitas pessoas conhecem a palavra. Muitos conhecem os 66 livros das Sagradas Escrituras. Agora, poder declarar que, de fato, ela é viva e eficaz, isso já requer algumas questões divinas, a qual muitas vezes não tem opção, ou melhor, não vou nem dizer opção, não tem muitas vezes postura para se posicionar diante da palavra e começar a vivenciar ela em sua totalidade e poder passar por algumas situações e falar, de fato a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então o autor de Hebreus aqui nós vemos que ele teve esse esclarecimento, essa clareza mental a ponto de poder expressar que a palavra de Deus é viva e eficaz. E isso é muito importante. Meu desejo nessa noite é que você saia daqui, desejoso no teu coração, de experimentar, vivenciar a palavra no teu dia a dia. Que esse é o objetivo. Esse é o nosso objetivo. Então, segundo Timóteo, só para questão de informação, a última carta de Paulo, das 13 cartas que Paulo escreve, a carta a Timóteo é endereçada especificamente para Timóteo como pessoa, não só visando o quesito eclesiástico em relação a ajudar Timóteo a conduzir uma igreja, enfim, um trabalho missionário que estava incumbido a Timóteo, mas Paulo, ele usa essas cartas para dar incentivo para Timóteo especificamente. O intuito de Paulo, através dessa carta aqui, é esclarecer Timóteo, incentivar Timóteo em relação a esse grande desafio que ele estava enfrentando ali como um jovem, né, inserido ali em um contexto, né, religioso da época, a qual ele tinha a grande missão de expressar o reino dos céus aqui nessa terra. Então eu gostaria de me ater nesse texto e pegar, tanto para mim quanto para você, esse incentivo que Paulo deu para Timóteo. Vejo de grande importância para mim e para você entender esse tamanho empenho de Paulo. Então, Paulo escreve 13 cartas no total. E você pega todas as cartas de Paulo, você vê que a ênfase dele é muito grande nas Sagradas Escrituras. Você vê que Paulo, ele teve uma revelação profunda daquilo que era verdadeiro, aquilo que era vivo e eficaz. Então, eu e você, por intermédio desta carta específica, meu desejo é gerar no teu coração esse empenho. Falar assim, pô, eu quero viver com mais intensidade. Não fique bravo se talvez você ficar meio chateado com algumas coisas que eu falar aqui, né? Creio eu que não vou falar por mim mesmo, eu vou falar aquilo que está escrito aqui, que cabe a mim e a você a praticar a cada dia. Versículo 14 diz assim, quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos a Ti por esse tempo aqui, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos como igreja, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. que creio eu, Deus, que só estão aqui porque o Senhor permitiu que estivessem. Pai, eu clamo a Ti, porque a Tua palavra nos ensina que o Teu Santo Espírito é aquele que nos convence da justiça, pecado e juízo. Pai, aquele que ainda está cegado, seu entendimento. Aquele que ainda o príncipe desse século, a Deus, talvez esteja cegando em algumas áreas específicas em relação aonde a Tua palavra ainda não penetrou e gerou vida, e vida em abundância. Eu clamo a Ti, Deus, que hoje o Teu Santo Espírito nos convença, Senhor. Nos mostre, nos ensine tudo aquilo que já foi dito. Nos esclareça a Tua palavra. Permita que a Tua palavra venha e nos confronte, Senhor. Mexa com o nosso eu. Nos leve, Deus, a ter uma convicção de morte, Senhor. Morte do nosso eu. Esta é a minha oração nesse momento, Pai. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então nós vemos aqui, diante de um conselho que Paulo dá a Timóteo. Se você pegar desde do versículo 1 até o versículo 14, você vai ver Paulo passando para Timóteo um diagnóstico de como o mundo, de como as pessoas iam se portar diante tanto do evangelho como no mundo em si. Ali ele começa a falar que o amor de muitos iam se esfriar, que filhos já iam abandonar seus lares, não iam dar importância mais para seus pais, que pessoas, né, já não iam ter mais a empatia de se relacionar com as pessoas. Ele começa ali a descrever em relação àquilo que nós estamos vivendo hoje. Então hoje, como o Pipe mesmo falou aqui, nós temos essa, infelizmente, essa notícia desse rapaz ir do Linkin Park. Pô, uma vida. Aí eu vi uma das postagens no Face lá que falava assim, um amigo lá meio que questionando, falei, pô, não tinha nenhum amigo, né, próximo dele que pudesse estar trocando ideia com o cara. Aí um outro lá, mais abençoadão, chega lá e fala, teve, só que morreu mês passado, suicidado, que era o Chris Cornell do Soundgarden, do Audioslave. Então você vê, pô, e cada vez mais isso acontecendo. Essa semana tem uma pessoa que nos ajuda lá em relação ao almoço que nós fazemos lá no projeto Mesa do Reino, e a mulher pediu para o marido levar já com o intuito dele conversar comigo. Daquele rapaz que uma vez eu falei aqui que já cometeu suicídio. Lembra que eu falei de um amigo meu e tal? Agora o pai tá nessa crise, cogitando se enforcar, querendo tirar a própria vida. Então isso você vê que tá tão comum, aonde não deveria ser comum. Essa enfermidade da alma, as doenças psicossomáticas, enfim, essa angústia a qual o mundo se encontra hoje. Você tá aqui me ouvindo, mas você tem problemas, assim como eu. Acredito que você tem as tuas lutas quando você deita a tua cabeça no travesseiro lá, só você e você, ali que passa tudo. Ali passa as tuas lutas, passa as tuas crises, passa a tua angústia, a tua agonia. Muitas vezes não tem coragem de expressar que vontade de me suicidar, mas às vezes expressa para você mesmo, pô, como podia acabar essa vida? Como podia fechar os olhos e não acordar mais? Talvez você só não expresse com essas palavras, pô, vontade de suicidar. Mas muitas vezes só o fato da gente expressar para alguém, pô, cara, tá triste, não tá fácil essa vida minha. Vontade de acabar com tudo. Então nós nos encontramos em um mundo hoje que nós vivemos essa angústia. Onde muitas vezes, ontem eu estava pregando em Rio Branco, eu falando, pô, nós vivemos em um tempo onde você não consegue nem ser amigo de alguém. Você não consegue ser leal às pessoas. Você não consegue chegar, por exemplo, pô, você precisa mudar nisso. É você falar e depois ter que voltar a se retratar porque a pessoa ficou magoada com você. Não é verdade? Nós estamos vivendo uma época assim? Uma época que se você não for assertivo lá no Facebook, você está lascado. Dependendo do que você expor lá, pronto. Prepare para ou excluir a postagem ou perder tempos e tempos lá tendo que se consertar. Diante daquilo que muitas vezes você está expressando o teu sentimento real na tua vida. Então nós estamos vivendo um tempo dessa forma. Porém Paulo aqui, já precavendo como o mundo ia caminhar, ele chega e ele dá instruções aqui. Ele passa algumas dicas para Timóteo. Ele fala, Timóteo, né, nas minhas palavras aqui, sem conjectura. Timóteo, para você não acabar indo para esse rumo também, é necessário que você esteja atento em relação a algumas coisas. E essas coisas não é o que o mundo está passando como relativo, passageiro. Mas você tem que estar atento a algo absoluto. E absoluto, hoje, Nós só temos uma única coisa, a palavra de Deus. Porque a própria palavra fala que pode passar céus e terra, mas a palavra jamais passará. Então hoje aquilo que Deus tem para mim e para você, isso é absoluto. Não é relativo, o que está contido aqui não muda. Nós conjecturamos ela de acordo com a nossa necessidade e queremos mudar a palavra. Mas a palavra não muda. Aí nós vemos Paulo chegando para Timóteo e fala o seguinte, pô, eu quero que você esteja atento para você não se contaminar com este mundo que está por vir e você desenvolver o teu chamado diante da igreja, do ofício que foi confiado a você. Porém, você precisa se agarrar naquilo que de fato é valoroso. Aquilo que de fato vai fazer com que você permaneça fiel a Deus, que é Sagradas Escrituras. Então nós vemos aqui nos últimos versículos, Paulo fechando com chave de ouro o conselho a Timóteo e falando para Timóteo. Timóteo, você precisa estar atento em relação a essas coisas. E o primeiro ponto eu falei semana passada, que é o que está contido no versículo 14, versículo 15, que a palavra ela tem poder para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Você só tem certeza da sua salvação com base nas verdades a seu respeito. E isso é sabedoria. Aí eu entrei na questão falando do Paulo como um homem sábio. Lembro disso, Paulo, que eu digo, Paulo Bodão nosso aqui. Em meio a tantas informações que o Paulo tem, tantas, enfim. Nós vemos aí quantas pessoas sábias. Mário Sérgio Cortella é um homem sábio ou não é? É. Homem sábio. Claro, tem coisas que nós não concordamos, mas no quesito de sabedoria, em vista ao conceito de sabedoria, o cara está aí. O cara ganha muito dinheiro só palestrando, só passando aquilo que ele julga ser real, aquilo que é ético, aquilo que é que o mundo espera hoje. Tantos outros que nós temos aí. Porém, o que o texto aqui nos ensina, que torná-lo sábio para a salvação, então ele traz aqui uma condição. Que quando eu entendo aquilo que Cristo fez por mim vicariamente na cruz do Calvário, por intermédio das Sagradas Escrituras, a tendência é eu me tornar sábio. Mas sábio no quesito o quê? De informação? Não. Da certeza que eu sou salvo. Então eu perguntei isso semana passada e pergunto hoje de novo. Quantos aqui têm certeza da tua salvação? Se Cristo vir agora, tocar a trombeta agora, os céus se abrirem, algumas guitarras de fundo e... Vai depender do teu gosto musical e a Bíblia só fala da trombeta, mas aí vai da tua loucura. Enfim, voltar agora. Você tem certeza da tua salvação? Isso é sinônimo de sabedoria. Eu não tenho dúvida de falar para você que eu vou. Eu tenho certeza e não tem quem roube isso de mim. Tenho certeza disso. Ah, mas eu duvido que você não pecou hoje. Pequei bolas de pecado. Eu sou pecado. Assim como você também. Então essa certeza da tua salvação você só vai ter analisando as Escrituras. Talvez com essa pergunta que eu fiz aqui, alguns meio que, pô, será que eu vou? Ou talvez você meio que, pô, eu tô lascado. Se existe inferno, eu vou estar queimando. Ou, né, pô, acho que vou. Tanto, diante dessa pergunta, existem dois erros que nós caímos. Uma, nós nos acharmos ter o direito devido ao merecimento nosso e nós também acharmos que nós não vamos devido também ao merecimento nosso. Vou explicar melhor isso. Quando você tiver certeza da tua salvação, você não pode ter certeza da tua salvação com base naquilo que você deixou de fazer errado. Isso é mérito, isso não é graça. Então a fé cristã não está condicionada em eu saber que eu sou mentiroso, parar de mentir e acrescentar mais um risquinho assim. Opa, mais um ponto para mim adquirir a salvação. Ela não está condicionada a isso. Justificação é um ato de momento. Santificação é um processo até que Cristo volte. Nós temos que entender isso. Justificação é a certeza, é ter a consciência que nós já somos justificados em Cristo Jesus. E que não necessita nenhum sacrifício mais para nos justificar. Já foi perfeito. Quando ele ergue os olhos aos céus, que ele fala, Pai, está consumado, ali está consumado. Foi consumado, toda a dívida que era contra mim e você foi paga. Não existe mais nada que alguém faça que vá pagar uma coisa que não existe mais. Então não adianta você chegar no fim, por exemplo, pagou todo o boleto do carro, né, todo alegre, pegou, transferiu para o teu nome, já está com o carro pago, mas e você cria lá uma nova, um novo boleto, vai lá no banco e fala, ó, quero pagar no carro. Não tem. Você vai chegar lá, o cara vai dar risada e você falou, você não está muito bem, acho que você errou o lugar. Teu lugar é ir no CAPS 1, CAPS 2, ou questão mental para você lá tomar um Rivotril, um outro para você voltar à tua sã consciência aí. Não, você está no lugar errado, não tem como você pagar algo que já foi pago. Então a palavra de Deus nos ensina, em toda a carta de Romanos, Paulo desenvolvendo toda essa consciência para com ele mesmo, mas nos trazendo como instrução para mim e para você hoje. Então já foi pago, você precisa aceitar isso no teu coração. Você já é justificado em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina isso, nos deixa bem claro. Em Romanos 10, se eu não me engano, versículo 9, 10, que fala que se você creres em vosso coração e confessares com teus lábios que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E muitas vezes nós pegamos essa informação, esse conceito bíblico, e banalizamos a tal ponto que o fato do final desse culto aqui eu perguntar se existe alguém que quer entregar a vida para Cristo, e eu achar no direito que você vai levantar a tua mão, dando uma opção, uma oportunidade para Cristo ter você, aí você está fazendo um favor para nós como comunidade, para chegarmos aí nas nossas reuniões e falar assim, pô, você viu 2 aceitou Jesus, 3 aceitou Jesus? Então muitas vezes nós banalizamos isso achando que isso é uma justificação, e não é, meu querido. Que bom se fosse, porque daí nós estamos falhando mesmo. Nós teríamos que estar lá fora agora, não aqui reunidos, entre um povo cristão já, ouvindo e falando de uma palavra a qual eu creio no que o Pipo falou aqui em relação a esse sacerdócio, essa condição que está para todos e não para um só. Eu não sou mediador teu para com Cristo Jesus, o véu se rasgou, você tem o mesmo livre acesso que eu tenho. Das mesmas crises que eu apresento diante de Deus, você tem crise, você também pode apresentar diante de Deus. A única coisa que nos diferencia é que eu já sei que de fato está aberto esse caminho para mim. E você ainda talvez espere que pessoas se tornem aquele irmão 6 horas, né? Sabe que está tendo oração, já liga, ô irmão, ore por mim lá. Não, você pode fazer isso aí. Você pode fazer isso. Então, claro que Romanos 10, versículo 9, ele fala de algo que nós precisamos vivenciar diariamente, que é crer em nosso coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, quando a palavra aqui, Paulo traz esse esclarecimento para Timóteo falando, torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Então, o que nos salva, de fato, é ter essa fé. Mas como que eu tenho essa fé? Aí o próprio Romanos 10, versículo 17, Paulo nos ensina. Fala que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir o quê? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, o simples fato de você estar aqui, você está fazendo o quê? Você está se expondo à palavra de Deus. Só que você pode sair daqui só com uma informação de mais uma mensagem que talvez você já até ouviu. Mas você pode sair daqui, de fato, desejoso no teu coração, clamando pela misericórdia e o Espírito Santo de Deus, falando, Deus, muda a minha vida. Pô, eu não tenho passado tempo com a tua escritura. Eu não tenho lido a palavra. Talvez há pessoas aqui no nosso meio que você lê mais livros do que a Bíblia. Você passa mais tempo entretido em livros de autores, né, renomados, seja Spurgeon, João Calvino, quantos mais? Paulo Anglada, Hernandes Dias Lopes, falando só dos Benihim, né, tantos aí autores. Muitas vezes você está entretido mais nisso. E sendo que esses livros, ele auxilia você muito numa sistematização aqui até da palavra, você entra em algumas questões ali que está lá as referências bíblicas, você tem preguiça de vir conferir na palavra. Não é só comigo que acontece isso. Então nós temos que pegar aqui, que o texto Paulo nos ensina isso. Você quer ter a certeza da sua salvação? Não se culpe, irmão. Não estou aqui para acusar você. Eu estou aqui para te ajudar com base nas escrituras. A escritura fala que para você ter essa certeza, você precisa conhecer as escrituras. Conheça ela. À medida que você conhecer as Sagradas Escrituras, você vai poder ter convicção disso. Isso não é sinônimo de arrogância, isso não é presunção, isso é uma paz que dá, que nós não conseguimos explicar. Eu não consigo explicar para você essa sensação de estar salvo. Mesmo quando eu falho, eu sei que existe um advogado junto ao Pai que advoga a meu respeito. Eu posso chegar diante dele e falar, errei de novo. Que derrota que eu sou. Ô desgraça. Mas estou aqui. Me perdoe. Me ajude a cada dia a ser um humano aqui nessa terra. Isso é importante compreender. Muitas vezes nós, como homens aqui na terra, nós achamos que nós somos seres humanos tentando ser espirituais. E é o contrário. Até porque a carne nunca vai ser espiritual. Você nunca vai santificar a carne. Carne não vira santa. Aqui, nesse processo nosso aqui. Depois da regeneração, sim. Mas aqui, nós não. Então não tente ficar santificando a carne. Então muitas vezes nós pensamos em salvação, nós começamos a atribuir a isso. A começar a parar de errar em tal área como se eu estivesse me santificando. Não, a palavra fala, sede santo como eu sou santo. Santidade é ser separado. Então eu estou em Cristo, já estou separado. E por eu estar separado, aí eu começo a me mortificar. Aí eu começo a parar de vacilar aqui nessa terra. Então, por um bom tempo, eu acreditei o seguinte, que eu tinha que... Eu vim, aceitei Jesus, ergui minha mão lá constrangido na igreja. Daí fui com um amigo meu lá para frente, me ajoelhei no chão de vergonha, comecei a dar uma chorada, estava tocando ao único. Lembra dessa música? Estava tocando ao único... Aí eu lá numa choradeira sem tamanho, de um outro já que também estava aceitando Jesus, chorando também do lado. E ali eu falo, pô Deus, e agora? Nem estava falando, estava pensando. Aí nesse momento eu fiquei em pé, abracei todo mundo, virei para a igreja, que é aquele momento constrangedor que a gente tem, né? Eu lá todo feio, recém saído de cocaína, parecendo um zumbi, olhando para o povo lá com vergonha da risada. O povo lá batendo palma e alegria porque um pecador tinha se convertido. E festa no céu. Daí eu imaginava o pastor falando, imaginava os foguetes lá, os anjos, tudo alegre. Falei, oh, que alegria. Brunello se converteu. Aí, nesse momento, o que eu tive como informação era o seguinte. Aí eu me converti no período de fevereiro, dia 17 de março, eu fiz aniversário, ganhei uma Bíblia de presente. Peguei aquela Bíblia, não sabia nem por onde começar. Fui para um amigo meu, começou a me dar dicas ali de como estudar a palavra. Aí, até então, a palavra ela se tornou para mim um manual de sacrifício, de luta, de acusação para mim. Porque eu lia ela algumas coisas que até então eu sabia que eu estava fazendo errado, mas eu não conseguia abandonar aquilo. Aí, todas as vezes que eu lia a palavra, eu pensava assim. Eu passava uma semana lendo as escrituras, todo animado no fogo. Aí outra semana, duas semanas derrotado, nem pegava a palavra. Porque ou eu tinha caído em masturbação, ou eu tinha acontecido alguma coisa ali, crise emocional minha, que eu me achava indigno de pegar naquele livro. Aí eu abandonava no canto até que acontecia um agir espiritual numa vigília, alguma coisa assim, eu voltava a ser amigo das escrituras. Até por uma semana, duas semanas, até que acontecia de novo. E ali estava eu de novo inimigo da palavra. E por muitos e muitos anos eu condicionei no meu coração o seguinte, que para mim alcançar a salvação, eu tinha que ler aquilo que estava nas Sagradas Escrituras e começar a mudar na minha vida. Eu tinha que mudar aquelas áreas, senão eu não ia alcançar essa salvação. E gente, que luta foi. Graças a Deus que foi descortinado através da palavra a minha mente, porque é um sacrifício isso. É uma luta. E saber que tem gente que vive isso. Você vive que você vive, parece que pedindo para Deus, para Jesus não voltar naquele dia, porque se você voltar naquele dia, você está lascado. A palavra que nos ensina. Então, o que eu e você temos que entender é o seguinte, eu vou para Cristo, e esse ir para Cristo já não é um favor que eu faço para Ele. Ele nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 10, se eu não me engano, fala que a fé é um dom. Então a própria fé que é adquirida por intermédio do ouvir a palavra que Romanos 10, versículo 17 fala, já não provém de nós. Então quando eu escuto muitas vezes as pessoas falar, nossa, fulano é cheio de fé, como é um homem de fé? Não, quem tem fé, que passa para mim e para você é o próprio Deus. Então o simples fato de fazer eu crer nisso aqui e reconhecer que eu estou errado já é obra divina. Já é obra do próprio Espírito atuando em mim. Então quando eu comecei a compreender que não era aquilo que eu fazia ou deixava de fazer que ia me tornar merecedor do sacrifício que Cristo fez, tudo mudou. Hoje, eu identifico áreas na minha vida, eu não mais me acuso por isso. Pelo contrário, o Espírito me constrange, me dá nojo em relação a algumas coisas, a tal ponto que eu peço força em Deus por intermédio da palavra e conhecimento para mim não mais praticar aquilo. Mas o fato de eu não praticar aquilo vai me tornar merecedor de algo que Cristo fez? Não. Então a graça qual foi concebida a mim e a você, que é o direito da salvação, é ter a consciência que eu já estou salvo e por isso eu deixo de fazer tais coisas que desagradam a Deus e não compete mais para um ser espiritual e sim carnal. Então todas as obras que nós fazemos aqui, que Paulo sistematiza lá em Gálatas, trazendo lá um conceito de pecado, mostrando as obras da carne, aquilo ali é só para mostrar o que é ser um carnal, o que é ser um espiritual. Aí Paulo vem e fala o seguinte, aquele que é espiritual cogita das coisas do espírito, mas quem é carnal vai cogitar das coisas carnais. Então muitas vezes eu vejo as pessoas no expressar, na comunicação, mesmo sendo cristão, falando coisas que de repente sempre tem um irmão, né, fariseuzão do lado, que olha assim, já repreende o cara, ou já fica meio bravo, você viu a postura do fulano? Não, é carnal. É carnal. Até que o conhecimento venha para que mude tais atitudes, é necessário conhecer as escrituras. Não tem como ser espiritual sem conhecer aquilo que vem do Espírito, que é Cristo Jesus, que é o que está contido nas Sagradas Escrituras. Então talvez fique até ruim para você estar ouvindo isso. Às vezes fica até chato para você, ô Brunello, chato lá falando de novo que eu tenho que estar lendo a palavra. Não existe outro meio, gente. Se tivesse como ter outro meio, ir lá queimar a vela, não sei aonde, ir fazendo, eu ia falar para vocês fazer. Mas não tem. É muito mais simples do que nós esperamos. É só ler. Acredito eu que todos aqui, sem exceção, todos sem exceção têm Bíblia, mesmo que você não trouxe aqui agora, erga a mão lá, por gentileza. Quem tem uma Bíblia em casa? Todos têm uma Bíblia em casa. Não tem? Posso te dar uma. Quem alguém tem? Quem não tem Bíblia? Quinzão, isso mesmo. Já ajuda aí o povo. Então eu e você temos que ter essa certeza no nosso coração. É muito mais além do que fazer uma oração de momento. É uma paz, é uma fé que excede todo entendimento, muitas vezes humano. É uma certeza que eu tenho no coração, pô, eu tô salvo. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Uma vez eu tendo essa consciência, que eu já estou salvo, existem áreas na minha vida que por intermédio da Sagrada Escritura eu começo a abandonar. Porque não compete mais a um filho de Deus, a um ser espiritual viver mais. Então eu acabo abandonando isso, que é o grande desafio nosso. Segundo ponto que Paulo enfatiza para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Isso precisa ser uma convicção em nossa mente. Pois se tivermos dúvida desta afirmação, não faremos das escrituras nosso manual de regra de fé. Se você não tiver essa convicção aqui que Paulo expôs aqui para Timóteo, se você não tiver essa certeza no teu coração que a palavra, toda a palavra, 66 livros, 39 no velho e 27 no novo, se você não tiver essa certeza que toda a palavra é inspirada por Deus para que Cristo viesse na terra, para que o verbo fosse vivenciado em corpo humano, João 1:1, não tem nem por que você. Releve o que eu estou falando tudo para você aqui. Se você não tiver essa certeza. É necessário ter essa certeza. Ah, Brunello, mas aconteceu tanta mudança. Quem diz que desde quando foi lá criado os primeiros rolos e tal. Quem diz que tudo que está aqui está escrito. Não vou ter tempo para falar isso. Mas aí eu aconselho você a participar da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Você vai estar aprendendo sobre isso. Vai aprender sobre os cânons da Bíblia. Você vai entender, vai ter certeza, convicção que está escrito aqui é real. É real, independente da, da interpretação que eu digo do português em relação a algumas versões. Mas está aí, está aqui, 66 livros inspirados por Deus. E nós precisamos crer nisso, ter essa certeza dessa palavra. Terceiro ponto que Paulo aborda aqui, dando importância da palavra, que ela é útil para o ensino. É a palavra que nos mostra qual é nosso propósito de vida nesta terra. Através dela, aprendemos sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que existimos e como vivemos de modo digno. Ensino. Se eu não me engano, o Salmo 119, versículo 105 fala, ela é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso? É isso a referência? Está lá. Está sem direção, está perdido, não sabe o que fazer da vida? Escritura. Palavra te ensina. Palavra te dá um senso de propósito. Pô, estou sem propósito na minha vida, já estou com 30 e poucos anos, nem sei por que eu estou aqui. Não sei de onde vim, para onde vou, não sei se existe, não existe. Palavra. Então, qual que é o nosso desafio hoje, como cristãos? É buscar meios de esclarecer essa tanto juventude como essa geração nossa na palavra. Então, muitas pessoas, de acordo com 2 Coríntios 4:4, a palavra fala que o príncipe deste século fez o quê? Cegou o entendimento. Cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, áreas que ainda não temos fé suficiente, a qual não acreditamos suficiente, é porque ali está cauterizado. E a palavra de Deus é aquela que nos liberta, de acordo com João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí, com base em João 8,32, a minha mente já remete no texto-chave para a minha vida. Qual é? Romanos 12, versículo 2. Está aqui na ponta da minha cinta, está vendo? Escrito metanoia aqui na minha cinta, hein? Quando eu chego com a minha menininha, já vou pegar a metanoia lá, ela já na hora muda a forma de pensar e já começa. Então, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, a palavra nos deixa claro que para mim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus só é possível por intermédio da mudança de pensamento. Mas como eu mudo a minha forma de pensar? Através das Sagradas Escrituras. Então, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, já existe um parâmetro para mim e para você. A palavra nos ensina isso. O que nós precisamos entender é o seguinte. Salmo 139, versículo 15. Fala que, antes que viéssemos ao mundo, na barriga da nossa mãe ainda, sem forma alguma, Deus, ele já estabeleceu um propósito para mim e para você em Cristo Jesus. E ele determinou todos os seus dias e decretou todos eles e escreveu o teu nome no livro da vida. Ué, mas escrever o nome no livro da vida não é só a hora que eu aceito Jesus? Então, o texto disso já está escrito. O que eu entendo com isso? Que já existe, na verdade, um projeto de Deus para você aqui nessa terra. Então, o Miquéias hoje está com quantos anos, Miquéias? 35 anos. Então, o Miquéias, com 35 anos, viveu por muitas e muitas coisas que com certeza acarretou sofrimento, alegria, enfim. Está ali vivendo a sua vida, por si próprio. Até que alguém chega e anuncia para ele que Deus tem uma nova vida para ele. Mas que nova vida é essa? O Miquéias que já está diante do projeto de Deus para a vida dele. Mas que Miquéias é este? Cristo Jesus. A palavra fala isso, Romanos 12, versículo 2. Para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só é possível eu e você sacrificando a nossa vontade, sacrificando os nossos pensamentos. Mas que vontade é essa que é boa, agradável e perfeita? Cristo Jesus. O maior desafio meu e teu é se tornar Ele a cada dia. Eu tenho aqui um manual de instrução, 66 livros, onde eu olho aqui e só escuto e só vejo falar desse Cristo Redentor, que ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que virá nos resgatar um dia novamente. Amém? E que vamos morar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Aleluia! Então eu vejo isso. Aí todos esses textos e tudo mais que eu analiso aqui nas 27 cartas, na 39, 27 Novo Testamento, 39 no Velho, eu só vejo falar desse Cristo a qual me desafia em fé. Morrer para mim mesmo e se tornar Ele a cada dia. Porque Ele mesmo fala, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então nós temos que entender isso, nós temos que ter essa convicção que essa palavra, ela é útil para o ensino. Ela capacita você a vivenciar essa terra aqui. Como eu comecei a falar e não concluí, então o desafio que eu e você temos é de ter a consciência que já somos espirituais em Cristo Jesus. E a oração que temos que fazer é: Deus, nos ajude como espirituais a ser bons humanos aqui nessa terra. Essa é a consciência que nós temos que ter. Aí aqueles que não entendem isso, pega todo o evangelho, vem através de pregações e de ensino, fazer o quê? Que você, sendo um humano, com algumas coisas boas, tem por objetivo se tornar um ser espiritual. Não, não tem como fazer isso, gente. Não existe isso. Carne não fica, não vai virar espírito. Toda obra que começa na carne, escreva no caderninho, anota lá e põe na geladeira. Não é maldição, não é profecia maldita, é realidade. Toda obra que começa na carne, termina na carne. Toda obra que começa na carne, vai morrer na carne. Agora, toda obra que nasce no espírito, isso gera vida em você. E é espiritual. Então, eu e você temos que ter essa consciência. E como que teremos essa consciência? Estudando as Sagradas Escrituras. Quarto ponto que Paulo traz como instrução para Timóteo. Que a palavra de Deus, ela é apta para repreensão e correção. Ela te mostra o erro, mas também te capacita a viver de forma correta. Então a palavra de Deus, ela serve como um espelho. Quando você abre ela, que você começa a mergulhar nela, algo acontece do modo sobrenatural. Você começa a ver quem você é. Por exemplo, Efésios 2 fala o que lá? Que eu e você somos o que lá? Mortos em nossos pecados. Somos desgraçados. Somos pessoas caminhando, assim como os filhos da ira, em rumo ao inferno. Então eu olho textos como esse, não tem como eu achar que existe algo bom em mim. E até aquilo que eu julgo ser bom já está contaminado por essa maldade. Aí eu olho para tudo isso, mas o texto mesmo me alivia e me dá paz, que fala que Deus, Cristo Jesus, sendo rico em misericórdia, com o amor com que nos amou, nos transportou dessa vida miserável, dessa desgraça de vida, e nos transportou e nos colocou assentado aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então eu começo a ler esses textos aqui, eu começo a me analisar, eu começo a me conhecer. Aí é o sentimento que o Espírito Santo gera em mim, um quebrantamento de ver que aquilo está errado, dá uma repúdio em você, né? Você fica triste com certas situações, mas a própria palavra de Deus já mostra, viva dessa forma, caminhe dessa forma como o ser espiritual que você é. Então a palavra, ela tem esse poder. Outro pensamento, outro ponto que Paulo frisa aqui da importância da palavra, para a instrução na justiça. Ou seja, é através da palavra que entendemos que fomos declarados justos. Foi pago a dívida. Então essa instrução que a palavra ela nos dá, uma vez que eu me exponho a ela, ela me instrui o quê? A compreender que já estou justificado em Cristo Jesus. E ele me instrui aqui, como Paulo fala, para a instrução na justiça. Mas que justiça é esta? Cristo Jesus. Cristo Jesus foi o justo aqui nessa terra. Cristo pagou por mim e por você aquilo que era direito nosso e que nós jamais iríamos pagar se não fosse com a nossa própria morte, que é o salário do pecado, a nossa morte. Então ele vem na cruz, ele morre por mim e por você para nos tornar essas pessoas justificadas nele. Então Deus, quando olha para mim e para você, você que está em Cristo, ele já não vê mais o Brunello, ele vê Cristo. É necessário que isso aconteça. Então, quando você erra, que você pede perdão, eu sempre friso isso, porque para mim é uma realidade, que você faz jus àquele texto de 1 João que fala que se você porventura pecares, Saiba que existe um advogado que advoga a vosso respeito junto ao Pai. E quando você dobra o teu joelho, assim como uma multidão de milhares de pessoas no mundo inteiro dobra o seu joelho para pedir perdão dos seus pecados, o que eu e você temos que ter como consciência é que Deus não olha para Jesus à sua esquerda, melhor, direita e à sua direita, e fala assim: Jesus, vamos perdoar o Williamzinho que de novo vacilou? Vamos perdoar o Eduardo? Jesus olha e fala: vamos, então desça lá na cruz e morra por eles de novo. Convenhamos, Jesus nem tinha que ter saído da cruz. Porque o que sana o nosso pecado, apaga do nosso pecado, foi a morte. E a morte de Cristo. Então eu acredito piamente que esse texto nos leva a ter a consciência seguinte, que quando Deus olha para o advogado que está advogando a nosso respeito, ele vê e já remete a mente dele, pô, já foi pago. Já foi pago. Então pedir perdão, ele está mais condicionado a mim e a você do que ele nos perdoar. Compreende isso? O perdão está mais condicionado a mim. Não é à toa que Cristo nos incentiva. Tem algum problema com teu irmão? Vá, peça perdão. Né? Vemos lá no Pai Nosso. Para você aceitar esse perdão, para você conseguir ter a paz desse perdão no teu coração, de Deus para com você, você precisa ter o hábito de pedir perdão e perdoar as pessoas. As pessoas que mais sofrem hoje são as pessoas que não conseguem perdoar, gente. Comprovado já cientificamente. Câncer. Uma das maiores causas primárias de desenvolver essa célula que acaba morrendo a cada dia e crescendo, vivendo a cada dia no organismo e matando as pessoas. Devido a perdão. Devido à mágoa. Devido a tanta angústia que vive dentro de si. Então nós precisamos ter essa consciência. Aprender a liberar perdão. Chegar a perdoar as pessoas. Que difícil é. Talvez esteja pensando, porque isso não foi com você o que aconteceu comigo. Mas eu poderia falar também a mesma coisa. Você não sabe o que eu passei. Eu tenho uma pessoa da minha família que nós passamos junto. Infelizmente eu passei junto a perda de um sobrinho meu. A qual o cara que cometeu o homicídio, enfim, ali, que acabou matando meu sobrinho, mora ainda em Rio Branco e está lá, está solto. E eu, por um bom tempo, eu chegava a desejar no meu coração, por que eu sou conhecedor da palavra? Por que eu tenho que ser cristão logo nesse período, nesse tempo? Me conhecendo eu, a minha maldade, que eu sempre... Não fui de queimar gatos, essas coisas nunca fiz, tá? Pra você não achar. Mas eu, dentro de mim, eu sempre tive isso. E sabe como eu venci isso? Chegando para esse rapaz. Cheguei para ele, conversei com ele de boa. Aconselhei ele: irmão, vá para a igreja. Procura uma igreja que o teu fim é semelhante. Vá para a igreja. Mas hoje, infelizmente, com tristeza no coração, eu falo para vocês. Tenho visto a minha irmã definhar cada dia que passa. Por causa disso. E no dia que nós estávamos velando ele, ela nem foi. Ela não quis nem ver o corpo dele. Mágoa, tristeza, rancor, ódio, maldade. Abre a boca, é muita maldade, só maldade, mostrando quem é. Então a palavra nos capacita, a palavra nos ensina a cada dia a limpar tudo isso. A ser perdoado, a receber o perdão. Eles fizeram em três isso. Um já, infelizmente, também já mataram o menino. Aí tem dois ainda lá e um deles, o menino, quando ele está bêbado, que ele me encontra assim, ele fala: Brunello, Luciel, preciso conversar com a tua irmã. Eu falei: homem, Luciel, ore muito. Muda de vida primeiro e ore, porque é possível. Agora não. E até teve um dia que ele aconteceu de encontrar ela. E como diz ela, assim, chegou para mim, ele levou sorte de não ter nada comigo. Mas a vontade dela, especificamente, é de matar, porque não tem como, é um filho. Né? Eu tenho duas filhas, não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Então hoje nós entendemos que Cristo Jesus é possível. Você consegue reverter, você consegue ter essas instruções, você consegue ter essa compreensão. Sempre falo para ela, você tem que vir para Cristo. O problema é teu que está lutando sozinha. Você está lutando contra um sentimento que não tem como lutar. É louvável você ter esse sentimento. É louvável, porque aconteceu com você, é teu filho. Mas você precisa vir para Cristo para limpar o teu coração, para você liberar perdão. Talvez nunca vá conversar com eles. Vocês lembram, em relação a isso, que tinha uma época no Fantástico, que era colocado quem cometeu o crime junto com a família, que lembra que as mães, com as vítimas, que as mães, né, muitas tinham várias reações ali, que tinha que até apartar para não deixar. Mas aquilo ali, na época, foi comprovado que foi muito libertador para as famílias na época, em relação àquele sentimento que as pessoas estavam sentindo. Tem uma aí no Face que rola direto aí de uma mãe que chega pro cara que matou o filho e fala de Jesus para ele, abraça ele, diz que ama ele. Chega a constranger a atitude do cara em relação à vida e o ocorrido ali. Então isso só é possível vivenciar se tiver em Cristo, senão não faz, gente. Não é impossível vivenciar isso. E o último ponto que Paulo nos ensina, a qual, em nome de Jesus, eu vejo que necessariamente precisamos com urgência aqui no nosso meio, como comunidade Gólgota. Um grande desafio que eu lanço para todos, assim como eu tenho me desafiado a cada dia. Apto e plenamente preparado para a boa obra. Só estaremos apto e preparado mediante ao conhecimento da palavra, pois é ela que me mostra o propósito para qual existo. Então Paulo aqui traz a instrução para Timóteo e fala o seguinte: Timóteo, toda obra que você tem para realizar aqui nessa terra, só é possível você esquadrinhando a palavra. Porque é a palavra que torna você apto. É a palavra que dá essa condição para você de exercer o teu chamado aqui na terra. De fazer aquilo que é incumbido a você com um propósito. Só através da palavra. Por que eu falo em relação aqui nós? Porque nós somos uma igreja de jovens. Nós somos uma igreja, onde eu sempre friso e falo aqui que não importamos com muitas coisas no quesito de ser reverente, no quesito de feiura, de dor, de tantas coisas. Porém, naquilo que é real, nós temos que nos despertar, gente. Então, eu acredito em Deus, em nome de Jesus, que nós, como igreja, nós temos um chamado seguinte, não só de nos reunirmos aqui, de culto a culto, mas a nossa missão está em anunciar esse amor com que Cristo nos amou, a tal ponto que nós temos que realizar a boa obra. Então lá no Rio Branco nós temos feito, nós temos entendido isso e eu tenho mobilizado a galera que está junto comigo. Então eu parto do princípio seguinte, a minha oração está assim: Deus, cada pessoa que entrar aqui eu tenho que ter a paz de Atos 2, que o Senhor quem trouxe aqueles que estavam sendo salvos. O Senhor acrescentou o abençoadão aqui. Então se ele está aqui porque ele já está entendendo sobre a salvação e tudo mais. Aí, inserido no corpo, ele vai ser despertado para a boa obra, por intermédio da tua palavra. Então, lá nós temos que ser desafiados a iniciar essa casa de operação. Essa semana eu inicio lá a casa de passagem, que é para todos os alcoolistas que se encontram ali, né, oprimidos pelo álcool, mas que chegam para mim e falam: eu quero ser internado. Mas até abrir uma vaga numa casa de operação, eu já perdi o abençoado. E muitos ali eu já perdi, até perdi mesmo. Dei no velório do cara e falar: pô, não deu tempo. Aquele sentimento de impotência de olhar para a família assim e a família não ter nem o que falar, me agradecer. Eu falar: pô, mas eu não fiz nada. Simples fato de tentar ajudar a pessoa. Então isso denota o quê? Um fervor dentro de mim. Há 10 anos atrás, o conceito de fervor que eu tinha dentro de uma igreja era eu estar caído no chão, eu estar pulando, eu estar ali com meus braços para cima e para baixo, falando em outras línguas, enfim, fazendo tudo aquilo que nós vemos hoje ainda nas igrejas, mas que nós vemos nas igrejas, mas aquilo que deveria ser relevante para um povo perdido, nós não vemos. Então, um avivamento dentro de uma igreja, gritando e tudo mais, onde pessoas gritam, ecoando por desespero em meio a um silêncio que as pessoas aí fora, é lá que nós temos que estar. Isso eu não estou falando aqui, querendo gerar agora que nós temos que ajudar todos os pobres da terra. Não, mas nós temos que fazer. Nós também não podemos cair num conceito que nós não vamos salvar o mundo, mas não fazer nada. Por mínimas pessoas que possam existir aí no nosso meio. Então eu acredito que nós temos chamado, por intermédio da palavra, a sermos igreja, a sermos corpo de Cristo. E quando penso em corpo de Cristo, algo me vem na paz no meu coração. Por ser um corpo orgânico, é necessário que haja movimentação. Precisa ter movimentação. A movimentação não está aqui dentro. A movimentação está lá fora. Então, quantos desafios nós temos? Quantas pessoas aqui que eu acredito? Não estou aqui sendo revelação, nem nada. Estou falando a coisa que é real. Existe dom em você, meu querido. O Espírito habita em você. Se o Espírito habita em você, existe dons em você. O dom que é em mim, eu tenho tentado exercer lá, que é um dom de misericórdia, que é um dom de pastoreio. Eu tenho tentado fazer isso, tenho me esmerado para isso. Então eu gostaria de desafiar você, antes de você fazer isso. Porque essa justiça generosa, qual nós temos que desenvolver aí para com os perdidos, só é possível fazer aquele que é justificado. Porque a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. A palavra fala lá em Mateus 5. E o que seria isso, exceder os fariseus? Fariseu faz. Não vou falar aqui denominações. Não vou falar aqui questão de outras religiões. Mas quantos fazem muito mais do que nós a obra? O assistencialismo e tantas outras coisas. Quantos fazem? E quando a palavra fala que a nossa justiça tem que exceder dessas pessoas, eu entendo o seguinte, que só opera a justiça aquele que é justificado. Eu entrego marmitex duas vezes por semana lá no Rio Branco. E eles mesmos me questionam, pô, mas por que você faz isso? Porque já foi feito por mim lá na Cruz do Calvário. Só por isso que eu faço. Até quando você vai fazer? Até vocês entenderem e não estiverem aqui mais. Aí eu paro de fazer. Mas quando vocês estiverem aqui, eu vou fazer. Mas por que você vai fazer? Por amor. Então você me ama, miserável. Claro que eu te amo, por isso que eu estou aqui. Então eu queria que você fosse para casa hoje, desejoso no teu coração, assim como eu tenho aprendido aí no período de 5 anos. Vão fazer 19 anos que eu estou caminhando em fé. Mas vou falar real para você, do modo livre e liberto, vão fazer 6 anos. Que é o período que eu entrei aqui na Gólgota, comecei a conhecer e me obriguei a estudar muitas coisas, entender muitas coisas, aonde Deus, graças a Deus, tem respondido. Tá livre, o véu tá rasgado. Aquilo que eu tô falando aqui para você, você pode vivenciar isso aí na paz, querido. Porém, 1 Pedro, se não me engano, fala que a palavra ela não é de livre interpretação pessoal, já existe uma interpretação para as escrituras. Basta você aprender a como esquadrinhar esse conhecimento e vivenciar ele a cada dia. Então nós precisamos acolher esses conselhos que Paulo deu a Timóteo e buscar vivenciar cada dia, tanto eu e você. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer algo que não é profético. Profético já fiz, que é anunciar a palavra. Amém? Mas eu queria fazer assim, tem uma família no nosso meio que está passando uma grande necessidade. E se você for estudar desde o Velho Testamento, desde Jacó, Abraão com Melquisedeque, a instituição do dízimo na lei, se você pegar ali o contexto de Malaquias, aonde quem está roubando do povo não é, quem está roubando de Deus não é o povo, e sim o sacerdote e o levita. Então você pega todo aquele contexto, a questão financeira, tanto o Novo como o Velho Testamento, ele tinha um único intuito. Seja para aqueles que ainda optam alíquota 10% do teu salário ou você que entende que você tem que contribuir de acordo com aquilo que apraz sem constrangimento, que é o que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 7:9 ou 9:7, sempre troco, 9:7. Mas o que eu gostaria aqui de trazer para você como esclarecimento é o seguinte, todo quesito de dinheiro e financeiro que se refere na Bíblia está condicionado a pessoas, não a lugares. Então, quando é falado lá em levar cá no templo, na verdade, o templo hoje é quem? Quem é templo? Nós somos o templo. Então, todo o dinheiro que entrar numa instituição como essa aqui, ela tem um único intuito, abençoar pessoas. Ela precisa abençoar pessoas. Então, esse barracão aqui, com esse som que nós temos, bateria e tudo mais aqui, em nome de Jesus, entenda isso, é luxo nosso. Isso diz a respeito nosso. Nós queremos ter isso. É bom ter isso. Não é bom vir aqui curtir um som como tem feito aqui? É ou não é? Então isso aqui diz respeito a você e a mim. Como igreja que se reúne em um local para louvar o único Deus, usando o mecanismo que é através da música, que tem o poder para mover várias pessoas a expressar a mesma coisa. Mas o que nós precisamos entender em nome de Jesus, que o estar aqui é um direito nosso e opção nossa. Não estou aqui pregando aqui que nós temos que ser desigrejados, você não. O ser desigrejado foge do primeiro princípio, que é a comunhão. Corpo só é corpo ligado um no outro. Igreja só é igreja através de dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Igreja não é indivíduo, igreja é coletivo. Indivíduo é membro, que faz parte de um corpo. Membro cortado fora do corpo, acontece o quê? Apodrece. Então não estou aqui também trazendo a mensagem para você não vir mais aqui, não. Pelo contrário, venha com paz. Que nós fazemos parte disso aqui. E por eu fazer parte disso aqui, receber uma palavra de ânimo, de incentivo, libertador para o meu coração, ouvir um som que eu gosto, agitar a cabeça aqui, dar meus pulos, conversar com a galera, precisa de dinheiro, precisa manter, precisa pagar as despesas desse lugar aqui. Mas o que é mais importante, além de pagar as despesas desse lugar, é ajudar um ao outro aqui. Nós precisamos ajudar, gente. Quantos aqui que estão passando dificuldade, você não tem coragem de falar, gente? Pecado isso. Está passando necessidade em casa, não tem coragem de falar, fale, procure um de nós temos comida aqui atrás, nós temos muitas coisas aqui atrás, que isso é para servir você, para nos servir uns aos outros, isso é ser igreja. É isso que vai fazer com que aquilo que o Pipe anunciou aqui, que está lá no Evangelho de João, na medida que as pessoas vão conhecer eu e você como? Através do amor. Nós temos que parar de só falar desse amor, e sim demonstrar. Então eu queria incentivar você a dispor, não de tudo que você tem, talvez você precise ir embora do ônibus, precisa pôr gasolina, precisa, né, enfim, pagar a tua passagem, mas eu queria incentivar você a nós ajudarmos essa família. Queria que você pegasse no teu coração e falasse, Deus, eu... E muitas vezes nós até conjecturamos, né? Pô, aquilo que você está sentindo, né, manipulando, não. A Bíblia já ensina, gente. Tem duas blusas com você, está um irmão passando frio, tire uma e dê. Você não tem que orar, sentir super espiritual para fazer uma coisa que já está escrito. O problema nosso é que nós queremos super espiritualizar, né? Ah, vou sentir. Chegar para o irmão Williamzinho, se eu orei, sentir de Deus e dar a blusa pro Alex. Não, para quê? Só para nada. Não, tirei, então, irmão, está aqui para você. Use. Então eu queria que você se colocasse em pé para finalizarmos. Vamos orar para encerrar o culto. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Nós reconhecemos que a única autoridade aqui no nosso meio é a tua palavra. Não a palavra escrita, mas sim o Senhor é a palavra. Tu és o verbo. Tu és aquele que nos capacita, tu és aquele que nos instrui, tu és aquele que nos salva, nos redime, nos prepara cada dia. A boa obra que o teu Espírito começou em nós, tua palavra nos ensina que tu és fiel e justo para completá-la. E quando eu leio esse texto, algo que agrada o meu coração é que ainda somos incompletos, ainda somos falhos. Mas clamo a ti que o teu Espírito nos ensine a cada dia, por intermédio da tua palavra, a como vivenciar essa terra, a como fazer a boa obra, como ajudar aqueles que necessitam, Senhor. Deus, não nos deixe cair no erro. No conselho que Paulo dá, Senhor, à igreja de Filipo, aonde os inimigos da cruz seriam aqueles que iam fazer do seu ventre o seu Deus. Pai, tem misericórdia. Nós não estamos aqui para sermos abençoados. Até porque a tua palavra nos ensina que nós já somos abençoados em ti. E sim, estamos aqui para nos tornarmos a cada dia, termos a consciência a cada dia de sermos abençoadores. De permitir que outras pessoas sejam abençoadas por intermédio das nossas vidas. Pai, nós somos gratos por esse momento aqui, Deus. Nos ensina cada dia a sermos humildes, mansos de coração e andar com teu jugo, andar ao seu lado, Cristo, e se tornar cada dia o Senhor. Muito obrigado por esse tempo aqui, Pai. Também quero agradecer por cada um que vai se dispor, Senhor, em ofertar, para que possamos ajudar essa família, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.